aqui agora. Vamos botar mais algumas edições do Rádio Derrapagem? Vamos Rádio lá. Derrapagem. Quem derrapou primeiro nessa segunda rodada, Maurício? Babazé é um amigo nosso, Babazé. Amigo nosso? Não sei se eu devia dizer que... Não vamos falar, não. É melhor a gente botar sem falar que é o Campelo, Babazé. Ricardo Campelo derrapou, rapaz? É, Babazé, porque aqui no estúdio tem esse livro aqui com a relação de música, né? Sim. E o Campelo, Babazé, foi fazer uma alusão ao livro de música que tem aqui no estúdio. É o nosso listão. Nome da, é o livro com o nome das músicas. Isso. E ele tentou arrumar um nome, aí a Jussara falou, quê? Aí ele arruma outra. Olha o que que ele falou. Vamos ouvir. Ricardo Campelo, fala aí. Olha, ligou pra mim aí um professor, ele não se identificou, não disse o nome dele não, mas pra corrigir aqui a informação que nós pesquisamos até no dicionário, pesquisamos ali no nosso Atlas, em tudo lá, e dizendo que parou. O Atlas? Aí é outro livro. Meu Deus, Olha só, o livro lá. Se estrepou, Campelo, hein? Dicionário, Atlas, é o listão de música do estúdio, olha a bola. Que antes a gente chamava aqui, quando começou essa história de listas, pras rádios de playlist. Playlist. Né? Playlist. Agora não é listão na boca mesmo. Do Campelo, não, que vai rolar mais aí na sua vida. E temos uma outra aqui agora, Babosa, a nossa grande Hermelinda Rita, Babosa. Hermê? É, Babosa. Diz que os lixeiros varreram a luz, viu? A luz? É. Nariz da Colúvia fazem agora uma limpeza geral na Avenida Tenente Rabelo em Irajá. O serviço inclui capina, raspagem, varredura e remoção de luxo, de lixo. Os garis utilizam serradeiras postais. Ai, meu Deus. Quem é que botou esse fundo alto pra caramba aí? Antônio Pires? Ô Tunico, rapaz, baixa esse fundo aí, rapaz. Uma maior vibração, né, menino? Felicidade geral. Chegou de baixo esse fundo aí. Não, Maurício, é esse não. Uma vez falaram pro operador, baixa o fundo aí, ele foi agachou. Vai, Maurício. O Jorge Eduardo agora, Babosa. Tinha de nada? É, nosso grande Jorge Eduardo. Isso. Olha, Babosa, ele tentando dar o regulamento do campeonato. É. Mas ele fez um rolo. Mas ele fez um rolo, olha, mas campeonato, parecia campeonato do Caixa d'Água, viu? Mas um rolo, vamos ouvir só. Pelo regulamento, quem vencer será o campeão. Em caso de empate, prorrogação. Empate na prorrogação, Corinthians. E o campeão, ou melhor, quem vencer será o campeão. Em caso de empate, prorrogação. Empate na prorrogação, nossa. Corinthians. E o campeão. É, empate na prorrogação, Corinthians é o campeão. Cara, que louco. Nem ele entendeu o que falou. Ai, ai, ai. Grande Jorge Eduardo, abraço, irmão. Agora, o Marquinhos Vinícius é um cara que tem tanta personalidade, Babosa. Ah, eu não entendi isso aqui, ele imitando o Alberto Brandão. Imitando o Alberto Brandão? Babosa, o Marquinhos Vinícius foi dar a placa do carro, Babosa, todo enrolado. Parecia o Brandão dando placa de carro. Vamos ver lá. Marcos Vinícius. LS, como diria o Brandão, Lima Souza, deve ser isso, Lima Souza, LS-T1, aliás, T1. É LS ou T1? LS-T1. É LS, já foi o Fitão. Olha, de novo, vamos lá. LS-T1. Não é LST, não, é LST. Pera aí, rapaz. Não confunda com LSD, que isso é proibido. Vai acabar acertando. LST1, aliás, T1. Que loucura, hein, rapaz? É. Não ia sair jamais em tempo algum essa aí. Isso. Agora temos aqui, Babosa, o nosso grande Gustavo Adolfo, Babosa. Ele foi falar em cima do lance. E vamos ver só o que que saiu. Daqui a pouco aguardo também um desenrolar da crise no Flamengo, da solução encontrada pelo presidente Kleber Leite, e o Gustavo Adolfo está em cima do lance, está em cima do lance, está em cima do lance. Em cima do lanche, Zé Carlos. Zé Carlos Araújo, é. Zé Carlos. Eu quero sentar junto. Se tiver com mostarda, então é um horror. E o Edson Mauro conseguiu arrumar aqui, Barbosa. É. Uma vitória de 1-1. Vitória de 1-1? É. Vamos ouvir o Edson aí. Não sabia disso, não. Novamente para Santa, 45,5. Vai terminar, vai acabar com a vitória da Colômbia por 1-1. Com a vitória da Colômbia por 1-1. Por 1-1. Essa vitória foi boa. Ô, rapaz, na correria sai. De repente, pensa uma coisa e fala outra. Parou o negócio aqui, foi o Antuérpio Damasceno, Babosa. É. Derrapando. Ih, derrapagem do Antuérpio? Foi na rádio, foi no Jornal dos Jornais, né, Paulinho? De quarta-feira. Isso. O Antuérpio Damasceno errou seu nome. Vamos ouvir lá. Vamos lá. E agora vamos falar de esportes, Babosa. E pra falar de esportes, aí vem ele, o comentarista que pisa na bola. Antuérpio Damasceno. Pisa aí. Pisa aí. Olá, Barbosa. Olá, Antuérpio. Saco de ouro. Grande. Ih, caramba. Eu ia falar grande Maurício Menezes. É, eu percebi, mas deixa isso pra lá. Tá, deixa pra lá. Ele tá nervoso. Tudo que vem de baixo não me atinge, tá mesmo. Bom. Eu já deixa falei. Um chute aí pra não, que chute, o quê? Ô, vamos lá. É você. Vambora, Antuérpio. Tá você. Não, não fica mexendo com ele. Ele tá quietinho, vai. Mala pesada. Vai, Antuérpio. Meus amigos amantes da bola. Eu soube aí, Barbode. Ô, oh, Barbode? Barbode? Eu soube aí, Barbode. Barbode? Só por causa do meu cavanhaque, eu tiro o cavanhaque. Mas Barbode não, seja, não pode. Não seja por isso, Antuérpio. Eu tiro o cavanhaque. Eu soube aí, Barbode. Cavanhaque te incomoda? Te lê? Alguma lembrança da infância traz a você o meu cavanhaque? É isso? Algum bode? Algum bode na sua vida? Algum problema você tá? Oh, foi mal, Barbosa. Foi mal, né? Eu errei aqui. Ah, tá bom. Tá lindo de cavanhaque. Obrigado. Tá lindo. Muito obrigado, Antuérpio. Vamos repetir, então. Tá. Meus amigos amantes da bola, eu soube aí, Barbode. Eu soube aí, Barbosa. Ah, sim. De fontes fidedignas. Sim. De crédito. Ah, fidedignas de crédito, tá. E o Flamengo está procurando um novo técnico. Ah, um novo técnico. E que quer um técnico competente, disciplinador, experiente, vencedor, Barbosa. Claro. E que, vírgula, esteja disponível no mercado. Ah, esteja disponível, tá. Ora, bom. Ora, meus caros, quem no Brasil tem esse perfil, Barbosa? Quem? Quem? Quem? Quem? Quem? Eu. Você? Exatamente, Barbosa. Você? Eu. E digo isso com toda a modéstia, não é? Ah. Olha, o Washington Rodrigues, por exemplo. A Washington. Washington Rodrigues, Washington. Sim. Rodrigues. Ah. Ele vai voltar pra Rádio Globo. Vai. E eu, Barbosa, cairia como uma luva para o aludido cargo com uma vantagem. Qual? Eu tenho mais visão conjuntural que o Washington. Ah, você tem mais visão conjuntural que o Washington. Exatamente, Barbosa. Ah. Ele mesmo reconhece isso, o Washington, de que eu tenho mais visão. E que a minha visão é a melhor. Sim. Porque uma vez ele me chamou de olho grande. Olho grande? Ah, tá certo. Olho grande, tá bom. Então, aqui falou o Antuérpio Damasceno, o comentarista que pisa na bola. Tá falado, tá falado. Eu sou bem, Barbosa. De música. Derrapagem. Ih, rádio derrapagem. Rádio. Derrapagem. De quem, Maurício? Dele, Barbosa. Ele quem, Maurício? O número um. O Haroldo. Isso, Barbosa. Rapaz, dançou? E o Haroldo é legal que ele mesmo erra, ele mesmo ri. É verdade, é verdade. O Haroldo veio aqui falar, Barbosa, do manual para casais. E aí saiu tudo trocado. Vamos ouvir. Tema leve escolhido pelo Dr. Talvani de Moraes. Coelhinho, cachorro, fada, mulher, qualquer manual... manual para casais que estão juntos há muitos anos, sugere a título de reciclagem sexual que se voltem as... soltem as fantasias. Tudo bem, Jamaia? O Haroldo, o bom do Haroldo é que quando ele começa aí, não para mais. É, né? Ele começou pra parar, é difícil. E é isso que a gente tava falando sobre o rádio contemporâneo agora. Quem ouve o Haroldo há muitos anos sabe disso, o profissional correto, impecável que ele sempre foi, que numa época a gente não podia, eu por exemplo, quando comecei aqui na Rádio Globo, e já estávamos aqui na década de 80, na metade da década de 80, a minha risada era uma coisa recriminada por muita gente, eu ri rasgadamente, tinha diretor que, nossa, você não, senhora, não, proibia, você não pode, sua risada é muito feia, então, é muito estranha. Pede, manda uma risada Barbosa. É, mas como não ri com esses dois, imagina, impossível. Só se me amordaçar aqui, né? Como o próprio Haroldo começou a se permitir, o Haroldo hoje em dia tosse no ar, pigarreia no ar, ri no ar, é porque verdade. O Haroldo de Andrade, embora sendo o número um do rádio brasileiro, é um ser humano como qualquer um de nós. Paulo Roberto, tira a mão daí. Tu vai botar tira a mão sair, daí, não, não, não, não, não, não coloque, pelo amor de Deus. Pensa, hein, cara. Não põe som nenhum aí, hein, Paulo Roberto. Pelo amor de Deus, Maurício, vamos outro, vamos mudar de assunto, vambora. Outra rádio derrapagem, quem é? Não, a gente tá rindo, só que tem muita gente que faz muita coisa no ar mesmo. Não, não, o Maurício não provoca, o cara tá quieto, deixa ele quieto, vai. Vamos, Deus. Ele foi ler que um comercial aqui, a venda de chã de dentro. Chã de dentro. Mas aí naquela correria com o Antônio Carlos, vem, né, Barbosa? Olha a derrapada. Vamos ver. Contra filé e alcatra, quilo, R$3,98. Chá, chá, chá, chã, chá, chá, chá, chã. Patinho e lagarto, quilo, R$2,85. Chá, chá, chá, chã. Não sabe se é chá, chá, chá ou chã de dentro, né? Isso. Ficou ótima a montagem aí do Paulo. E tem uma outra aqui agora do nosso grande Hilton Abirriam, Barbosa. Abia. Alô, Abi, um abraço, um beijo pra você, meu irmão. A Bi apresentando aqui um negócio feito no ano de 3.992. Opa, epa, upa! 3 anos atrás, com muita emoção, reapresentado hoje, um programa gravado, é claro, 3.992 representado hoje com emoção. A vinheta é velha, hein? Um programa gravado há 3.932 anos atrás? O programa feito no ano 3.992. E temos esse aqui agora é o seguinte, isso aqui é muito comum com um repórter que vai fazer matéria de rua, né? Eu até no teatro contra um caso de um colega nosso lá de Manaus, que ele chegou, tinha um ônibus capotado lá, um ônibus capotou numa das principais avenidas de Manaus, aí o colega chegou lá, saltou do carro de reportagem da rádio, né? Estamos aqui no local do acidente, uma coisa realmente impressionante, o senhor aqui, o senhor viu o acidente? Aí o cara falou, não, não, quem viu foi aquele camarada de camisa azul que tá ali, ó. Aí ele, estamos aqui com outro cidadão aqui que viu o desastre, o senhor aqui, por favor, como é que é o seu nome? Aí o cara, Felipe. Ok, Felipe, obrigado, então, tal. Vai entrevistar o Felipe como? Né? Então tem essa aqui, às vezes o colega vai entrevistar o cara, e o cara, os colegas saem à rua com o microfone aí, né? E pega de vez em quando um gago, né? Ao vivo tem dessas coisas. Aconteceu isso com um jogador de futebol. Ai, ai, ai. Vamos ouvir. Ai, ai, ai. Gol que deu o título pro Vasco. É, graças a Deus, trabalhei muito pra ter esse gol. E agora é ficar trabalhando pra São Paulo de Júnior. É isso aí mesmo. Pedro, o que você faria com 34 milhões de reais nas suas mãos às vésperas do Natal? Eu ia pro norte, pra Paraíba, onde eu moro, né? Onde eu me criei, e abri um comércio pra mim. Que maldade. Quero morrer amigo de vocês, sabia? Rádio.